Olá, ouvinte, está no ar o Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Pedro de Paula e quem está comigo é meu colega Genivan Júnior. Oi, Pedro. Olá, ouvinte. O Na Escuta está começando agora com muita informação, atualização e cultura especialmente para você. E você pode nos acompanhar pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. É isso mesmo, Pedro. Ouvinte, confira agora o que a gente preparou para essa edição do Na Escuta, a informação que toca. Na Escuta, informação que toca. No programa de hoje, vamos falar sobre o funk, que completa 30 anos em 2019. Praticar atividades físicas quando se está na faculdade traz benefícios para além do físico. Ela atua também sobre o aspecto emocional. A gente preparou uma matéria sobre o assunto. Ainda sobre o esporte. Nessa edição, você fica por dentro do paradesporto. O que é e como está o cenário nacional desse esporte. E ainda você confere uma entrevista com um advogado sobre a lei que considera crime a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Corrida por aplicativo, vendas de roupas, aluguel de casas e quartos pela internet. Nessa edição, você entende mais sobre a área do mercado, não tão nova assim, chamada de economia compartilhada. No quadro Crítica de Mídia, você confere nossas considerações sobre o filme de suspense Animais Noturnos, lançado em 2016. E na série de reportagens especiais sobre alimentação e cultura, o Na Escuta fala um pouquinho sobre o veganismo. O Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. O funk completa 30 anos este ano. Isso mesmo, Pedro. E olha, depois de idas e vindas com uma tentativa de criminalização do funk, que inclusive teve a proposta rejeitada em 2017 pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, o ritmo continua em fase de ascensão. É verdade, Genivan. E é claro, não podemos esquecer da prisão do DJ Renan da Penha, um dos maiores nomes da música brasileira atual, idealizador do Baile da Gaiola. Ele tinha sido preso em abril deste ano, acusado de estar envolvido com o tráfico de drogas. Muitos defendem Renan, dizendo que sua prisão não é baseada em provas, e alegando que essa acusação envolve estereótipos ligados à criminalidade e à violência. O DJ foi solto no dia 22 de novembro, beneficiado pela decisão do Superior Tribunal Federal sobre a prisão de segunda instância, que agora só acontece após esgotar todos os recursos. Pensando em tudo isso, preparei uma reportagem sobre a trajetória do funk desde seu nascimento até os dias atuais. Confira! Neste ano, o ritmo mais quente do Brasil, o funk, completa 30 anos de existência. Em todo esse tempo, o funk precisou enfrentar diversos desafios para conquistar seu lugar ao sol. Entre esses percalços, podemos citar a tentativa de criminalização do ritmo, que aconteceu em 2016, e a prisão do maior representante do funk carioca, Renan da Penha, em 2019. Apesar de todos esses problemas, o funk continua em constante crescimento. De acordo com dados liberados pela plataforma Spotify, o funk é o segundo ritmo mais ouvido no Brasil, perdendo apenas para o sertanejo. A antropóloga Milene Mizrahi, que participou da audiência contra a criminalização do funk em 2017, explica que essa estabilidade acontece por conta de uma característica peculiar do ritmo, a plasticidade. A gente pode pensar funk na chave da arte, e aí eu estou falando da perspectiva de uma antropologia da arte, que é da onde eu estou falando isso tudo, né? E entender que o artista funk quer, acima de tudo, comunicar, circular, falar da vida. Então, por esse motivo, o funk cala tão fundo em tantas almas brasileiras, né? Ele vai expressar, vai tocar questões, angústias, demandas, que são de muitos. E de diferentes modos ele vai fazer isso, né? O funk brasileiro surgiu em meados dos anos 1970. E desde então, tem buscado se renovar com o passar do tempo. Ao longo dessa história, o Brasil ouviu o funk proibidão, o funk ostentação e o pop funk. E mais atualmente, o queridinho de todos, o brega funk. Mas é importante lembrar que mesmo sendo completamente diferente, essas vertentes apresentam a mesma tônica do ritmo raiz, a representatividade da periferia e das classes baixas. O escritor Marcelo Goulart, responsável pela obra A Lenda do Funk Carioca, explica que o funk, assim como o futebol, é visto dentro das periferias como ferramenta de ascensão social. As pessoas veem no funk não só um meio de sobrevivência, mas um meio de uma manifestação artística e cultural. E o que acontece é o seguinte, a gente percebe que durante décadas o jogador de futebol era o único referencial que se tinha basicamente dentro de uma favela, dentro de um morro, né? Era uma maneira de você e tal, e você ser um popstar. E com o advento do funk, né, você viu que a pessoa, aquela coisa, ser o funkeiro, ser o cantar funk, tornou-se também um objeto de desejo, vamos dizer, um desejo, um sonho também, se tornar um MC. Segundo uma pesquisa realizada pelo portal G1, o funk cresceu mais de 3.000% no streaming fora do Brasil, desde 2016. Os Estados Unidos lideram a lista dos países que mais ouvem o gênero no Spotify, seguido por Portugal e Argentina. Com essa visibilidade toda, fica difícil de imaginar algum funk que não seja sucesso. Mas, segundo a antropóloga Mizari, apesar de passar por um processo de massificação, grande parte das produções musicais do ritmo ainda são veiculadas em circuitos restritos. Então são produções que muitas vezes alcançam popularidade justamente por esse aspecto transgressor, por circular em canais alternativos, cada vez mais, né, canais que são cada vez mais potentes com o barateamento das tecnologias digitais de reprodução de imagem e de som. A funkeira MC Carol, que começou sua trajetória cantando Proibidão em 2010, conta que no início de sua carreira precisou enfrentar diversos perigos e preconceitos para realizar seus shows. Na época que eu entrei, tipo, só tocava funk em baile funk. Então a gente tinha que subir a favela, a gente tinha que subir beco, escada, né? Correndo todos os perigos que as pessoas sabem que a gente corre, né? Tanto com polícia quanto com bandido, entende? Então, assim, antigamente, tipo, era isso. O MC era visto como bandido. Ninguém queria ser MC, né? E ninguém queria ser DJ. E hoje em dia eu vejo, tipo, as pessoas que, assim, nem são de comunidade, nem, né, entrando nesse mundo. A cantora ainda reflete sobre as novas vertentes do funk e revela seu desejo que todas as versões tenham espaço na indústria. Eu não critico a vibe que as pessoas escolhem, não, entende? Mas eu acho que todo mundo tinha que ter espaço, sabe? Eu acho que não existe isso. Ah, só esse aqui tem que tocar, só esse aqui tem que ir para evento tal. Mas eu acho que muita coisa tá mudando, entende? Neste ano, MC Carol foi headliner de um dos maiores festivais de música da América Latina, o Rock in Rio. Esse acontecimento foi um marco, tanto na carreira da cantora, quanto na história do funk. Aos poucos, o ritmo vai ocupando lugares que antes eram impossíveis. E com tantas evoluções, só nos resta imaginar o que será do ritmo daqui a 30 anos. Presenciei tudo isso dentro da minha família. Pedro de Paula, para o Na Escuta. Todo dia, eu tinha uns 5 anos, mas já entendi. Dia que mulher apanha, se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente. Pois é, Pedro, vemos que mesmo o funk sendo um dos ritmos mais escutados no Brasil, ele ainda enfrenta grandes estigmas. Vamos falar agora sobre saúde. Os benefícios do esporte podem ajudar e muito no nosso emocional. E tem um conceito abordado na psicologia que trabalha essa questão. Se chama saúde integral, ou seja, o corpo e a mente são unidades integradas. A Gabriela Castro preparou uma reportagem e conta mais pra gente sobre o assunto. A prática regular de atividade física é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas e fortalecer os ossos, por exemplo. Esses benefícios podem ser alcançados em cerca de um mês após o início da atividade física regular, como caminhadas, pular corda, correr, dançar ou praticar musculação. Além disso, praticar atividade física após os estudos é uma ótima estratégia para consolidar o aprendizado, devido ao aumento da circulação sanguínea cerebral e ao aumento das catecolaminas que são essenciais para a memória. A prática regular de atividades físicas traz inúmeros benefícios para a saúde mental. As atividades físicas geram alterações em todo o nosso organismo. No cérebro, geram mudanças tanto na parte estrutural como no funcional. A prática de atividades físicas por universitários vem se tornando cada vez mais frequente, não somente por questões estéticas, mas também por questões ligadas à saúde corporal e da mente. E você, Caro universitário que me escuta, já sabe quais são os benefícios de praticar atividades físicas? Se não sabe, vai saber agora. Preste muita atenção, que eu conversei com um especialista sobre o assunto. Antônio Ribeiro, um professor de educação física, e a psicóloga Julieta Rodrigues. Mens sã in corpore sano. Essa frase, ela resume o quanto é importante a atividade física para os seres vivos. E o ser humano se encaixa nessa. Meu nome é Antônio Ribeiro de Castro, professor de educação física. E respondendo à pergunta da Gabi sobre os benefícios dos exercícios físicos para os jovens, eu estendo esse benefício não somente para os jovens, mas para os seres vivos, mas especificamente a nós que somos humanos. E é de fundamental importância o movimento, sabe? O movimento para o corpo é tudo. E movimento é atividade física. Um corpo sem movimento é um corpo doente. Um corpo com movimento é um corpo sadio. E o corpo sadio envolve tudo, né? Todos nós queremos ter saúde. Então é fundamental o exercício físico para a juventude, para que ela cresça saudável, para que ela tenha uma mente sã, sabe? E eu falo isso com autoridade, por trabalhar com crianças e adolescentes todos os dias e perceber o quanto é importante a atividade física na vida dessa juventude e ao ser humano de uma maneira geral. Muito obrigado. Para compreendermos os benefícios do exercício físico na psique, precisamos colocar em pauta o nosso sistema nervoso, que é separado em sistema nervoso central e periférico. O nosso sistema nervoso é constituído de células específicas, que são denominadas neurônios. As atividades físicas aumentam a plasticidade sináptica. Desse jeito, o metabolismo das células neurais e o fornecimento de sangue no cérebro gera uma crescente capacidade de processamento neural. O exercício físico induz a uma neuroproteção em diversas áreas cerebrais, prevenindo e auxiliando no tratamento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington e demência. E além disso, o que é um bônus da prática de exercícios físicos, né? Para estudantes, é a liberação da serotonina, que ajuda no combate da depressão, da ansiedade, que são doenças muito comuns em universidades hoje em dia. A faculdade pode se tornar um fardo grande demais para se carregar sozinho. Praticar esportes, correr e malhar pode ser uma ótima pedida para descansar a mente e se manter saudável. A UFO conta com academia de graça para os estudantes, como instrutores especializados, além das atléticas dos cursos que possuem times de futebol, handebol, vôlei, peteca, cheerleading e vários outros esportes. O que não falta são opções. Gabriela Castro para o Na Escuta. E falando em trabalhar o corpo, Genivan, agora a gente fala sobre o paradesporto. O esporte paradesporto, ou paralímpico, é uma vertente voltada para pessoas com deficiências físicas, que vem ganhando espaço. Nas Olimpíadas Paralímpicas deste ano, o Brasil conquistou o primeiro lugar no ranking geral. Não é o máximo isso, Genivan? Nossa, demais, Pedro. Quem conta pra gente mais sobre o paradesporto é nossa repórter Caroline Soares. O esporte traz diversos benefícios para o corpo humano, tanto no aspecto físico como psicológico. Segundo pesquisa feita pela Academia Americana de Neurologia, o esporte auxilia no comportamento cognitivo. E quais são esses benefícios dentro do esporte paradesporto? Para quem não sabe, o esporte paradesporto é voltado para pessoas que apresentam alguma deficiência física. Segundo pesquisa desenvolvida por estudantes da Universidade Tiradentes, a prática de esporte auxilia na superação de seus limites, da autonomia, promove a socialização e a reabilitação. Esse é o caso da Poliana Batista, estudante que começou a praticar atletismo como uma forma de recuperação após uma cirurgia. Aqui eu faço badminton, mas eu faço atletismo também. Porque eu estava numa vida muito sedentária, estava atividade física até para me ajudar na minha reabilitação. E vi o esporte como um incentivo, assim, estou adorando. É porque eu fiz uma cirurgia de coluna e até meu condicionamento, meu físico mudou, porque está me ajudando muito. Tipo, hoje eu já não canso com tanta facilidade mais. Sedentarismo já não faz parte da minha vida, até minha disposição é outra. O treinador Glenn Fernandes Leite, professor de educação física pela FUTEL, está trabalhando na área há 10 anos. E ele fala sobre a importância do esporte na vida dessas pessoas. É uma questão positiva, né? A pessoa consegue ter um objetivo diferente, né? Você consegue sair de casa, convívio social, você busca o objetivo de um rendimento, buscar uma coisa além de só parte do social, você tem outros objetivos, tá? Um alto rendimento, um social, até uma alta competição. Além dos benefícios, o esporte para desporto pode ser uma profissão. Esse é o caso do Matheus, que desde 2006 vem praticando esporte e viu na Bosch uma oportunidade. Na verdade, o esporte para mim está na minha vida desde 2006, quando eu comecei com a natação. E aí eu nadei de 2006 a 2012, e aí em 2012 eu não rendia muito na natação. E também eu desenvolvi alergia do cloro e aí tive que parar com a natação. Porém, eu não queria ficar parado, não queria fazer outra coisa, queria continuar no esporte. E aí já tinha sido apresentado a Bosch em 2010, mas não tinha me interessado. E aí em 2012, parando a natação, resolvi voltar de novo para assim, tentar tentar outra coisa. E aí acabei parando na Bosch, experimentando na Bosch, gostei bastante. E aí, com 2 semanas de treinamento, eu fui para a primeira competição e consegui um bronze lá. Então, assim, aí foi onde eu vi assim, que o rendimento era o melhor rendimento que eu tinha tido na competição, porque eu tinha disputado a competição e conseguido um bom resultado. Então, eu me apaixonei pelo esporte, assim, vi que eu era competitivo e falei, vou arriscar, vou tentar. O Matheus irá representar o Uberlândia na seletiva de esporte bocha para a seleção brasileira, que irá em 2020 para Tóquio, na Paralimpíada. Em Uberlândia, existe o Clube Desportivo para Deficientes, o CDDU, que começou em 2009 com o objetivo de promover o acesso gratuito ao esporte para pessoas deficientes, tanto físicas, visuais e intelectuais. O CDDU oferece treino nas modalidades de atletismo, rateforilismo e natação. Atualmente, conta com 50 atletas. E para participar é fácil. Basta ir na sua sede, que fica na Avenida Francisco Ribeiro, número 1970, no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Caroline Soares para o Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. A inclusão é tudo, né, Pedro? Seja no esporte, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Pensando nessas formas de inclusão, que desde junho desse ano, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passou a ser considerada um crime. Isso mesmo, Genivá. Para entender melhor o assunto, como essa lei funciona e como está sendo aplicada, confira agora a entrevista preparada por Gabriela Francis. Em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal aprovou a criminalização da LGBTfobia. Por 8-3, os ministros do Supremo determinaram que discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passasse a ser punida pela lei de racismo. E para a entrevista de hoje, o convidado é o advogado Adriano Barbosa, que conta mais sobre o tema. Olá, Adriano! Adriano, o que muda na legislação brasileira com a criminalização da LGBTfobia? Inicialmente, é importante destacar que o STF, atendendo o apelo da sociedade, principalmente das associações LGBT, de alguns partidos políticos, reconheceu a demora do legislativo criar a lei específica para os crimes de homofobia, os crimes de LGBTfobia. É importante ressaltar que não houve uma alteração na legislação brasileira. Houve sim um entendimento do STF, utilizando dos princípios gerais do direito e da analogia, para que as práticas de homofobia fossem penalizadas conforme a Lei 7.716, a Lei de Racismo, correto? No entanto, o legislativo deve criar a lei própria para as condutas homofóbicas. E como a lei atua a respeito de pessoas que sofrem esse tipo de crime na internet? Como denunciar? A homofobia na internet, ela também é penalizada, conforme o entendimento do STF, né? Nas leis, nas práticas de racismo, conforme a Lei 7.716, certo? Para a gente denunciar uma pessoa que comete esse tipo de crime pela internet, o ideal é que a pessoa agredida, ou então a coletividade agredida, deve se fotografar a tela, printar a tela, de preferência levar esse documento para um cartório, reconhecê-lo como verdadeiro e a partir desse momento apresentar a denúncia contra essa pessoa que está praticando o crime de homofobia. O que é considerado o crime de LGBTfobia? É considerado crime de homofobia as condutas previstas na Lei 7.716, certo? A lei de racismo. Agora, por equiparação, né, também as práticas de homofobia. Nessa lei tem um rol com várias práticas. Eu posso ressaltar algumas importantes, por exemplo, negar ou obstar emprego para alguém homossexual ou transexual, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público. Então, existe um rol muito grande. São diversas práticas que são consideradas agora homofobia e podem ser penalizadas na lei de racismo. Adriano, e por que é importante criminalizar a LGBTfobia? Foi importantíssimo para a sociedade brasileira. Isso porque antes os crimes de homofobia eram penalizados conforme os crimes contra a honra do Código Penal, principalmente o crime de injúria. E o crime de injúria tem uma pena de um a seis meses ou multa. Então é uma pena muito pequena pelo crime, pelo tamanho do crime, pelo impacto social que ele causa, correto? Agora, equiparando a homofobia, a prática da homofobia ao crime de racismo, teremos penas mais pesadas. Qual será a pena de quem for condenado por crime de LGBTfobia no Brasil? As penas para a prática de LGBTfobia são diversas, depende da prática, correto? Pode ser de 2 a 5 anos, de 3 a 5 anos, depende da prática específica. É importante ressaltar que denúncias contra crimes de LGBTfobia podem ser feitas através do Disque 100, uma linha que atende casos de violência contra pessoas LGBT e outros grupos mais vulneráveis. O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo finais de semana. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil. Gabriela Francis, para o Na Escuta. Genivan, você já ouviu aquele ditado de que você não precisa da furadeira, mas sim do buraco na parede? Não vou nem tentar mentir, nunca ouvi falar mesmo. Pois é, mas é uma lógica que está muito presente no nosso dia a dia, a economia colaborativa. Ela é uma tendência do mercado que mostra que a gente não precisa consumir todo o produto, quando na verdade a gente só quer o resultado dele. A mesma lógica de dar uma carona para o trabalho, emprestar uma roupa que você não usa com tanta frequência ou até dormir na casa de um estranho durante uma viagem, não é? Exato, Genivan. E o repórter Pedro Prado conta um pouco para a gente das vantagens, desvantagens de se apostar na ideia dessa economia compartilhada. Se liga! Você já ouviu falar em economia colaborativa? Talvez o termo não pareça tão familiar assim, mas com certeza você usa ou conhece alguém que utiliza dos serviços de aplicativos para vender peças de roupas, dividir uma viagem ou até mesmo alugar um quarto por uma noite. Longe de ser algo criado recentemente, a economia colaborativa é um nicho do mercado que surgiu antes mesmo da internet, e o seu propósito é o de criar bens ou serviços de maneira compartilhada. Uns oferecem, muitos utilizam. Theo Ferraz Benjamin, engenheiro de automação e pesquisador sobre economia colaborativa, define nossa atual forma de consumo como um modelo de concentração de riquezas e poder, e quem sai prejudicado é o consumidor, que paga caro por essa queda de braço do mercado. A economia colaborativa é uma coisa um pouco difícil de definir porque não tem definições claras, tá? Formalmente, a economia colaborativa, ou pelo menos a definição mais acadêmica que a gente tem, são negócios que usam a colaboração de uma massa de pessoas que não fazem parte da empresa, né, como um recurso para fazer o seu negócio acontecer. Então, hoje você tem vários modelos que são baseados nessas trocas, né, nessa colaboração, nessa troca direta entre pessoas. A pesquisa The Sharing Economy, em português a economia compartilhada, produzida pela empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers, fez uma projeção da receita movimentada anualmente por empresas de economia colaborativa. No ano de 2014, Esse modelo de negócio foi responsável pela movimentação de 15 bilhões de dólares em todo o mundo. E acredita-se que até em 2025, esse valor chegará a 335 bilhões de dólares. E essa tendência de crescimento está relacionada ao vínculo que essas empresas criam com a tecnologia. Mas a professora Andrea Van Herck, da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, defende que não é só essa esfera que compartilha da ideia do digital, e sim que o mercado colaborativo coincidiu com um novo momento econômico, o da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É a indústria na palma da mão de todo mundo, né? É a inovação. Então, hoje em dia, por exemplo, não existe possibilidade de você criar um produto ou um serviço novo se você não tiver condições de contactar um consumidor através de um aplicativo, através de uma possibilidade que esteja dentro do celular. Na América Latina, o Brasil está no topo da lista de países que mais contribui com esse mercado, mais precisamente com 35% de toda a receita anual. É o que mostra um estudo realizado pela Escola de Negócios AI Business School, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Ministério da Economia e Cooperatividade da Espanha. Dentre os casos de maiores sucessos no país, temos no setor de transporte empresas que garantem corridas por um preço mais acessível do que o tradicional táxi. A novidade dos bancos digitais também trouxe o corte de custos e juros, tanto para quem fornece quanto para quem consome. Além do setor hoteleiro, que tem sentido um pequeno impacto quando o público é o mais simples e econômico, o qual vem preferindo alugar um quarto na casa de um estranho do que pagar caro na diária de um hotel. E o mais diferente dos casos é o coworking, um escritório, entre aspas, público, para se compartilhar um ambiente de trabalho. Em outras palavras, se sua empresa não tem sede física, sem problemas. Ela pode dividir um espaço com alguns outros empreendimentos, como é o caso da CWK, empresa criada e dirigida pela Bruna Lofego, que já possui quase 7 anos de mercado. E no escritório compartilhado, você, dentro de um mesmo ambiente, você compartilha não só a infraestrutura física, como também você compartilha pessoas, networking, né? Você compartilha relacionamento. Então, ali dentro, você faz o seu fornecedor, você faz o seu cliente. Né? E, além disso, você tem toda essa estrutura física de internet, né? De não ter que se preocupar se o ar-condicionado estragou, se a lâmpada queimou, você não tem que se preocupar com esse tipo de assunto, né? Vamos falar assim. Mas para não apenas pensar no lado positivo de crescimento econômico que o compartilhamento proporciona, a professora Andrea Van Herck, da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, problematiza que, por trás de toda essa ascensão, há uma pauta muito importante levada pela economia colaborativa, a democratização do mercado. Há também um crescimento de movimentos sociais materializados pela luta, pela democratização das relações econômicas, políticas, sociais, né? E isso vem trazendo um movimento também de atores, de sujeitos, né, na resistência desse processo homogeneizador do capital. E aí, achou a economia colaborativa tentadora? Uma coisa não divide opiniões. As relações de compartilhamento do mercado já são uma realidade e vem ganhando cada vez mais adeptos frente ao conservadorismo econômico. Pedro Prado, para a Rádio IN. Pedro, você já assistiu ao filme Animais Noturnos, lançado em 2016? Sim, Genivan. O suspense dramático é dirigido pelo estilista de moda norte-americano Tom Ford. A película, inclusive, foi premiada em diversos festivais e seleções. Confesso que fiquei meio dividido se recomendo ou não a vocês assistirem o filme. Pois é, Pedro. Mas talvez no quadro Crítica de Mídia, a nossa repórter Vanessa Janotti consiga nos ajudar a decidir. Vamos escutar? Solta o verbo. Solta o verbo. Rancor, mágoa, tristeza. Qual o limite do sofrimento? Até onde devemos nos submeter a sentir a dor provocada por terceiros? A vingança e revanchismo são os temas do filme Super Tenso de 2016, dirigido pelo estilista Tom Ford, Animais Noturnos. Já em seu segundo filme, Ford consegue acertar o tom, muito talvez devido à sua noção estilística aprofundada. O longa conta a história de Susan Morrow, uma artista plástica rica, elegante e profundamente infeliz, que recebe o manuscrito de um romance feito pelo seu ex-marido, Edward Sheffield. O livro se chama Animais Noturnos. Na dedicatória da obra, o nome de Susan está gravado. Ao ler o livro, Susan imagina seu ex-marido Edward como protagonista da história e relembra seu passado com ele. Ao fazer isso, ela divide a narrativa do filme em três: o seu presente, passado e o livro. No livro, o protagonista Tony viaja durante a noite com sua esposa e filha, até serem infernizados por uma gangue de três arruaceiros que acabam sequestrando e matando as duas mulheres e largando Tony no meio do deserto. O luto de Tony, que é a sua jornada, é marcado por uma fotografia amarelada e supersaturada. No meio do deserto, sentimos a dor que queima, contrastando com a fotografia opaca e azulada do presente de Susan, onde mergulhamos em sua angústia e monotonia. Que direito eu tenho de não estar feliz? Eu tenho tudo. Eu me sinto ingrata por não estar feliz. No seu passado, Susan era mais alegre e esperançosa, embora já demonstrasse uma postura autodepreciativa e ríspida. Edward era sensível, romântico e tinha o sonho de ser um escritor. Eles têm uma ideia antiquada de como eu devo viver a minha vida, principalmente a minha mãe. Eu entendo. Eu sempre amei a sua mãe. Sério? Sério. Vocês duas têm o mesmo tipo de tristeza nos olhos. Eu o quê? Você e sua mãe. É estranho você dizer isso pra mim, Edward. Desculpe, eu não quis ofender você. Mas ela sempre pareceu triste pra mim. Ela tem olhos tristes. E eu achava isso desde pequeno. E você tem os mesmos olhos. São lindos. Só não diz que eu sou como a minha mãe. Eu não quero ser como ela. Amy Adams interpreta Susan de forma brilhante. Ao vermos sua versão mais jovem, é possível notar uma mudança na personagem, de uma postura mais rebelde para uma mais madura sem perder a personalidade. Infelizmente, Adams continua com o legado deixado por DiCaprio, uma atriz amaldiçoada pela academia. Jack Gyllenhaal interpreta Tony e Edward, que em muitos aspectos são a mesma figura. O drama vivido pelos dois personagens é extremamente tocante. O ator transmite com maestria a personalidade de uma pessoa insegura, sem potência de agir e refém de suas fraquezas. De volta ao filme, Susan se encontra com sua mãe Anne, que parece mais uma representação caricata da mulher burguesa superficial, e é tudo aquilo que Susan abomina. Ela informa que irá se casar com Edward, e a mãe, no entanto, fica totalmente contrária a essa decisão. Diz que o rapaz é muito fraco e jamais conseguirá dar uma vida boa para a filha. Sem perceber, Susan acaba seguindo os conselhos de sua mãe. Pode não perceber isso, mas você e eu somos mais parecidas do que pensa. Não. Tá errada. A gente não se parece em nada. É mesmo? Então espere. Todas acabamos nos transformando em nossas mães. O filme de Tom Ford trata de amadurecimento pessoal, escolhas de vida e destino, dor e superação, vingança. Pois ao enviar o livro para Susan, Edward faz referências claras e subjetivas ao relacionamento e término que tiveram. Por acreditar que o rapaz era muito frágil, sem ambição e potencial para ser um escritor, Susan o deixa. 20 anos depois, enviando um romance de extrema qualidade e provando sua capacidade como profissional, instigando um desejo adormecido na ex-mulher e abandonando sem piedade, Edward prova não ser fraco e coroa sua vingança enquanto Susan amarga com os resultados de seu egoísmo e torna-se aquilo que mais desprezava, sua mãe. Vanessa Gianotti para o Na Escuta. E aí, Genivan, vai assistir? Já coloquei na minha listinha, Pedro. Já te adianta uma coisa. Apesar de alguns pontos a desejar, o filme consegue prender o espectador até o final, ainda de uma maneira não muito confortável. Mas, mudando totalmente de assunto, Genivan, sei que o veganismo é um tipo de dieta, mas vai além disso, não é? Sim, Pedro. O veganismo é uma prática que vem ganhando cada vez mais adeptos. Ela nada mais é que o não consumo de carnes, leites e derivados do ovo, mel ou qualquer produto que seja de exploração animal. Para isso, eu produzi uma reportagem super especial para você, ouvinte. O termo vegan foi criado em 1944 pelo britânico Donald Watson e desde então transformou-se em um movimento político, ético e de estilo de vida ganhando cada vez mais adeptos. Para quem não sabe, no veganismo só se consome produtos que não venham de nenhuma exploração animal. Na alimentação, eles não consomem carne, laticínios, ovos e mel. Ainda não existem pesquisas sobre o número de veganos no Brasil, mas de acordo com a última pesquisa Ibope Inteligência conduzida em abril de 2018, 14% da população se declara vegetariana. É notória a existência de diferentes razões para se aderir ao veganismo. A principal pode ser considerada a empatia pelos animais, como é o caso de Laura Kim, diretora da Associação Brasileira de Veganismo. A pessoa tem que estar convicta, tem que fazer sentido para ela, dentro dela, se ela quer realmente demonstrar, quer viver uma vida de compaixão aos animais. Você não precisa gostar dos animais, você não precisa amar os animais, mas se você parou para pensar, fez sentido, se você quer respeitar os animais, se você se importa com os animais, o caminho é o veganismo, sem dúvida. Sem o consumo de carne na alimentação, vários mitos se propagam na sociedade, como, por exemplo, a impossibilidade de viver sem as proteínas da carne, o que não é bem assim, segundo a nutricionista Bianca Oliveira. As pessoas ainda afirmam, né? Se eu não comer carne, eu vou ficar fraca. O que acontece é que algumas pessoas, quando tentam fazer uma alimentação vegana ou vegetariana, elas fazem sem orientação, sem acompanhamento nutricional. E aí elas se sentem fraca. Mas é claro, elas não sabem como combinar os alimentos, né? Qual alimento combina com qual? O que, que você substitui? Qual a quantidade que ela vai precisar? E aí ela acaba tendo deficiência nutricional, mas não por culpa da alimentação vegana, mas porque ela não foi bem orientada, né? Então é muito importante que quem vai optar pela alimentação vegana tenha um acompanhamento nutricional, primeiro para suplementar a vitamina B12, depois para saber a quantidade dos alimentos de cada grupo que ele precisa, o quanto de cereal ele vai pôr no prato, quanto de leguminosa, como vão ser esses lanches, o que, que ele pode levar para a rua, a quantidade de tudo que ele vai consumir, aí ele vai se sentir bem, tá? E ele vai, não vai precisar repor a proteína, né? Ele vai ingerir a proteína que ele precisa através dos alimentos de origem vegetal que vão ser combinados. Geralmente, como regra base, né, a gente combina um cereal, né, que é, por exemplo, um arroz integral, né, um sorgo, uma aveia, por exemplo, é um cereal, né, alguma fonte de cereal, milho, uma quinoa, um amaranto, com uma leguminosa, que pode ser um feijão de qualquer cor e tipo, grão de bico, ervilha ou lentilha. Quando você combina um cereal com uma leguminosa, você fecha uma proteína completa. Além disso, muitas pessoas se questionam sobre esse tipo de alimentação e a dificuldade de encontrar produtos que se enquadrem nos padrões alimentares veganos, o que traz ao debate. Ser vegano é caro? De acordo com a Laura Kim, o que acontece é que como as pessoas não sabem cozinhar, optam por comprar tudo pronto. A comida vegana em si, ou seja, a comida sem carne, sem ovos, sem leite, sem queijos, ela é muito mais barata do que a comida com resíduos animais, obviamente. Só que o que acontece é que as pessoas, elas querem comprar, por não saberem, né, cozinhar do modo vegano, elas querem comprar tudo pronto, só almoçar só em restaurante, comprar só congelado, quer comprar essas coisas prontas, industrializadas, e óbvio, qualquer coisa já pronta para você comer é muito mais caro, entendeu? Então o caminho realmente é a pessoa aprender a ser autossuficiente na cozinha, preparar a sua própria alimentação, e isso se torna muito mais barato e saudável também. Devido ao fato de que nas mais diversas culturas a sociabilidade ocorre por meio da alimentação, dentre elas a carne, a nutricionista Bianca Oliveira contou que o indivíduo que adota o veganismo como estilo de vida precisa encontrar alternativas à sua alimentação, de modo a sentir-se integrado. Mas o que a gente ouve de mais comum quando uma pessoa entra na alimentação vegana, mesmo que ela já seja vegetariana antes, é a questão social. Aquela pessoa que relata quando vai sair com os amigos, num restaurante ou em algum lugar, tem dificuldade de conseguir conciliar a alimentação de todo mundo. Porque ainda tem, né, a alimentação vegana, os produtos veganos, eles estão crescendo bastante. Mas é claro que a gente não tem a gama de opções veganas igual tem a gama de opções de alimentos comuns. Então, o que acaba sendo mais difícil é quando a pessoa vai sair, né, vai no restaurante e aí tem que adaptar a alimentação. O problema das pessoas é achar que não irão comer nada, associando suas mentes ao estilo de vida onívoro, que almoça arroz, feijão, salada e carne. Esse é um dos principais erros, de acordo com a nutróloga Marcela Garcia Duarte. O principal erro é quando a pessoa faz a opção por se tornar vegetariano nas mais diversos tipos de opção de vegetarianismo ou de alimentação baseada em plantas, e particularmente o veganismo, é justamente substituir os alimentos que são proteínas por carboidratos. Então aí a pessoa passa, até para ter uma vida social e poder sair com os amigos, etc., opta por não comer carne e no lugar da carne ela come carboidratos. Aí realmente há uma piora na qualidade, no equilíbrio desse hábito alimentar, no equilíbrio dessa dieta e no aporte de nutrientes extremamente necessários, que são as proteínas, que são a nossa única fonte de aminoácidos, extremamente necessários para a manutenção da saúde. O vegano não consegue comer só arroz, feijão e salada, porque faltam nutrientes. Se você retira um alimento tão importante, deve substituí-lo, complementa a nutróloga. Quando a pessoa faz a opção de retirar grupos alimentares, sejam eles quais forem, o ideal é que ela faça uma adequação na sua dieta e passe a ingerir um pouco mais de nutrientes de outras fontes proteicas, para que não tenha, não cometa esse grande erro, que é justamente retirar proteínas e no lugar delas inserir carboidratos. A nutricionista Bianca Oliveira diz que a chave da alimentação vegana é variar e ampliar a alimentação para repor os nutrientes. O que se tem que fazer para conseguir ter todos os nutrientes nos alimentos de origem vegetal é a combinação. Ninguém vai passar o dia comendo só aveia. Você vai comer aveia, de repente vai fazer uma vitamina com leite vegetal, e aí você pode pôr linhaça, e aí você põe uma fruta, e aí você vai complementando com aminoácidos diferentes, de fontes que tenham proteínas diferentes. O veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade. Uma coisa que todos têm em comum é a dieta baseada em vegetais, livre de todos os alimentos de origem animal. Genivan Júnior, Paraná Escuta. E por hoje é só, caro ouvinte. Vai ficando por aqui mais uma edição do Na Escuta. O programa de hoje contou com Ali Calucci e Monalisa Leite como editores-chefes. Com os repórteres Pedro de Paula, Gabriela Francis, Gabriela Castro, Caroline Soares e Pedro Prado. E com os produtores de quadro e reportagem especial, Vanessa Gianotti e Genivan Júnior. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazo. E na orientação, o professor Vinícius Dorne. Mais uma vez, agradecemos a você, ouvinte, pela sua companhia e sintonia no Na Escuta. Lembrando que você pode acompanhar as edições do Na Escuta pelo nosso site, www.radioinufo.online, repetindo, www.radioinufo.online. Na Escuta, a informação que toca.